paixão flui. Te quero como eu quero, dá uma chance então pra mim. Eu não sou só mais um amante, o que você quer ser pra mim? Eu não sou só mais um amante. Porque você existe assim.